novembro, livre de decolagem da 17, o vento 120 graus, 99. Decolou aos 1-5, controle em 19-35, bom voo e bom dia. 19-35, 4-0 novembro. Alfa, Yankee Bravo, prossiga. Solicito autorização de reboque do Pátio 3, para o 503. Autorizado, Alfa, Yankee Bravo, reporte ao termo do reboque. bom dia. Rio 5973 na escuta da torre? Rio 5973, bom dia, avistado, cheque o trem, autorizado pouso na 10. O altímetro no 014 e o vento é de 120 graus com uma dúzia de nós. 120 com uma dúzia, abaixar pra lá. Good morning, American 982. Call me on Altamaco. The landing gear locked down and locked to me. I will call American 982. Rio 5973, seu solo aos 36, por gentileza agiliza a liberação à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, na minha escuta. Ok, stand by for landing clearance, American 980, QNH now 1014. 1014, American 980. American 980, the wind is 120 degrees with 9 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, American Salvador, bom dia, Golo 804. Golo 804, bom dia, aguarde pista ali, para o pouso. Guardando, tá bastante travado. 980 on the ground at 39. Vacate the runway on your right. Taxi approved via Alpha and call ground control 1219 to join the Juliet. That's your ground 1219 on Alpha for Juliet. No 804, está livre pouso na 10, o vento é 120 graus com 9 knots. Livre pouso na 10, Bruno, 804. No solo aos 4-2, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame a Juliette. O 1995 na escuta da torre? Salvador, gol 1995, final baixa travada. Gol 1995, livre pouso na 10, o QNH 1014, vento 120 graus com 9 knots. Livre pouso, gol 1995.